Porque tudo na vida pode ser um filme. Tudo na vida pode ser como no cinema. É noite e tenho frio. É noite e está escuro. É noite e tenho fome. É noite e chove, é noite e é inverno, é noite e vou dormir. Thank you. noite. É noite e estou sozinha. É noite e faz silêncio. É noite e vou-me embora. How much do you love me, John? She asked. He answered, How much do I love you? Count the stars in the sky. Measure the waters of the oceans with a teaspoon. Number the grains of sand on the seashore. Impossible, you say? Cada um está sobre o coração da terra, trespassado por um raio de sol. E de repente é noite. Na cidade é tudo igual, tudo é mortal. Não sobrevivem as casas, nem as coisas. É este o ritual. Só asfalto, cinzas, ruas nuas, crianças todas por igual. Uma negra herança, palmo a palmo, sem palavras, almas, só metal. There was a judge who like puts in a court, and the judge have like what an able jail, what it could be a spanking, or a smack, or a swat, or a hit. This could be where of judges and courts and jails, and how was it? This will be doing the facts of David Cassidy of War in this case of feelings, that could make you happy, that could make you sad, that could make you mad, that could make you jealous. So do you know a jail is, a judge and a court could? So this could be like in those green Christmas trees and Santa Claus has about rain. And now the Einstein trail is like the Einstein on the beach. So if you know the facts, so this could be into Lucy or a kite. You raced all the way up. This was a race. So now the eight types will be into the pink rink, and this way could be so very magic. This could be like seeing where a woman comes out to grab her, and this is what she grabs her. So this could be if you lie on the ground. So this could be if you feel the earth move or not. I feel the earth move, Carole King. I feel the earth move under my feet. I feel the tumbling down, the tumbling down. I feel some ostriches like into a satchel, some like them. I went to the window and wanted to draw the earth. So when David Cassidy tells you all of you went to go into and onto a meet, where would a red dress? Would it get some gas? So this could be some of all of my friends. Cindy, Jay, Julia, Steve, Robin, Rick, Kit, Liz. This could be some of any energy so-so about one song. So that could be the one song this, what it could, on the Einstein on the beach from trial to jail, with a court where it could happen. So when David Cassidy tells you all of you to get on going, get going, get going, so this could be like in the WABC. Jay Reynolds from midnight to 6 a.m., Harry Harrison from 6 a.m., I feel the earth move from WABC. Jay Reynolds from midnight to 6 a.m., Harry Harrison from 6 a.m. to 10 a.m., Ron Lundy from 10 a.m. to 2 p.m., Dan Ingram from 2 p.m., so this could be mistakes, try it again. Jay Reynolds from midnight to 6 a.m., Harry Harrison from 6 a.m. to 10 a.m., Ron Lundy from 10 a.m. to 2 p.m., Dan Ingram from 2 p.m. to 6 p.m., George Michael from 6 p.m. to 10 p.m., Chuck Leonard from 10 p.m. to midnight, Johnny Donovan from 10 p.m. to 3 a.m., Steve O'Brien from 2 p.m. to 6 a.m., Johnny Donovan from 6 p.m. to 10 p.m., Chuck Leonard from 3 a.m. to 5 a.m., Johnny Donovan from 6 p.m. to 10 p.m., Steve O'Brien from 4:30 a.m. to 6 a.m., Steve O'Brien from 4:30 a.m. to 6 a.m., Johnny Donovan from 4:30 a.m. to 6 a.m. I feel the earth move. I feel the tumbling down, the tumbling down. There was a judge who, like, puts in a court, and the judge have, like, what a name in jail. What it could be a spell. Oh, o amor é uma flor exótica como uma granada carnívora. O amor é chiclete. E somos as tuas crianças pobres, degoladas do medo sem tripas. Somos as tuas crianças negras nas ogivas, nos mísseis. A revolução se analisa como míssil rentável. Os nossos rios correm pela estética das armas. O nosso sangue corre pelas estrelas do Guernica, são corrosivas. E as crianças morrem pelo sangue dos cadáveres. As crianças morrem aos irmãos do medo, às granadas plásticas. Onde estão os humanistas? Para onde foram as toaletes barbitúricas das armas? E trazemos astronautas, a solidão negra dos pássaros, os robes pretos nas goelas politécnicas das armas. Trazemos os cadáveres. São os novos códigos das morgues de Santiago. São os novos códigos do Iraque. São as novas naves guatemaltecas programáveis de itens. Artigo 1. Tenho medo. Artigo 2. Tenho medo. Artigo 3. O é ma valise. Oh, a pele habita o medo e o medo habita as margens. A pele habita o medo e o medo habita as margens. São os rios negros do terrorismo. E somos os traficantes das drogas, nas ogivas, nas armas. Somos os traficantes dos dólares nos cachês dos chiles. No nosso sangue correm as estrelas de granada. No nosso sangue correm as estrelas terroristas. Onde estão os humanistas? Onde estão os meus irmãos artistas? E marchamos tristes sobre a ditadura dos átomos. Trazemos as cicatrizes como uma ogiva inteligível. São os bordéis dos chades. São as páginas das Líbias. Para onde foram as paralelas brancas do penso, logo existo? Para onde foram as estrelas infinitas? Ai, no bairro do terror, somos os assassinos. Fazemos o amor como caves terroristas. São as flores que crescem nos bairros ensanguentados, sinistras, nos jardins políticos. É o pavimento lustrado. É terrorismo. Oh, minha irmã violência. Oh, minha irmã Guernica. A solidão mudou de cave como uma nave terrorista. wakes up to the sound of rain. From a dream about his lovers who pass through his room. Oh, Os impérios sempre se fizeram com os que voltaram para serem ricos. Os impérios sempre se fizeram com os que ficaram para serem mandados. Pergunto-me, como foi possível chegar a esta raça de castrados, ou de como esta gente vendida se entregou tão facilmente a tantos assassinatos? Mas Portugal tem sido feito destes patrões vascas, que se ocupam de culturas de tubos de escape para entupir as docas ou para levar os mares a outras rotas. Os meus amigos, esses morrem de ter sido e de muita imaginação por terem ousado outros limites. Eterno era só Deus. E só os que ignoram sobrevivem a esta raça de víboras e de hipócritas para irem ao cemitério ou ao ortopedista. Meu pai, esse escapou, não da morte, mas de ter sido filho da... É preciso ter muita paciência para esperar tudo deste país onde não acontece nada. Onde está este país de varinas reformadas? Os túmulos são para os que vivem e a habitação essa é para os que morrem. Já não sei se ser humano é pagar a onça ao Papa ou por ter por nome antigo uma mansão para subornar a pátria de Brilhantina ou para ser deputado. Mas talvez, meus senhores, o que valha a pena ainda seja apenas ter um tio barbeiro ou prometer a tia prima. Uns emigraram para a Europa, outros fizeram figas à vida. Mas eu que sou mais do que esta gente e não temo a língua por não ter outra espada, quebro a nós nos dentes, sempre malcriada nas salas de São Bento. Paciência? Não. Não é possível ser-se humano escrevendo à mesma máquina a mesma canção portuguesa. E se há porreirismo nacional com vítimas à frente é porque estas moscas não se foram embora, porque eu estou farta de ser portuguesa e de ser filha desta gente que teve o mar à frente e ao lado a mão de Deus para saber amar este continente que nasceu desta pátria de liberdade, mas com ossos nos Jerónimos. Tudo se paga caro nesta vida. Tudo. E o que se sente? E estes versos de prosa rija é o que há ainda entre o homem e o macaco e esta humanidade mal lavada. Ainda bem que o Natal deste ano foi feito deste entendimento ou desentendimento. Ainda bem que este Natal de quem diz que é gente com esposas, filhos e netos sonham por inanição este canto gregoriano mal abençoado. Basta de porreirismo nacional. Mas que sejam todos amados pelo sangue da adolescência dos anjos. Que hajam sido tocados pela vara da liberdade à janela da inteligência. Porque calar tanta gente em vésperas de Portugal é suprema inquietação dos deuses e maldade. Como podem chamar de revolução a isto? Como podem chamar a isto de plano de sobrevida? Ah, como nos mata esta velhice enorme com a luz do mar aceso. Como deste outono o mundo tirará mais tarde o tempo vivido da ditadura do egoísmo. Meus senhores, não é de governantes que precisa o mundo, aliás, nunca precisou. O mundo precisa de muito mais que morte. E Portugal do enterro dos que querem calar a voz, da que a dá à solidão humana. Mas para sempre, sempre, todas as alcachofras deste povo se queimarão à janela e os servidores do templo deixarão aqui o incomensurável observatório gigante do Coliseu da Revolta. Para sempre os futuros homens voltarão as costas a este beatífico templo de São Pedro. E novos amigos novos denunciarão em nome da liberdade deste humano estágio de céu a bordo a sujeição dos povos. noite. É noite e tenho frio. É noite e está escuro. É noite e tenho fome. É noite. É noite e chove. É noite e é inverno. É noite e vou dormir. É noite e estou sozinha. É noite e faz silêncio. É noite e vou-me embora. Final desta projeção na TSF, como no cinema, com participações de Maria Azanha, Salvatore Quasimodo, Linda Ronstadt, Kronos Quartet e toda a música de Philip Glass. Porque tudo na vida pode ser um filme. Tudo na vida pode ser como no cinema.